Was είμαι? Savage here. Λοιπόν, Savage. Σια, έκο. Μπράβο, Delta India. 389. Niente, guardi, Delta 389. Ou Libra, melhor. Uniforme, Mike Uniforme, decola aos 4-4, autorizado a iniciar a curva esquerda, na minha escuta, reporta livrando o eixo da 1-0-2-8. Uniforme, Mike Uniforme. Reportará, Uniforme. Elefa, ok. Vou pôr à direita, de qualquer jeito, obrigado. Vamos seguir a rota. Axé, controle 1-2-0-8, Sana 0-1-9-6. Gol 1982, chame torre 11895. Livrou este da 1028, uniforme, Mike Uniforme. Uniforme, Mike Uniforme, muito grato pela agilidade. Prossegue no perfil da Momo, chama o controle 120-8, tem um bom voo. 1208, perfil da Momo, Uniforme. Salvador, cordial, bom dia, papá, papá, uniforme, Mike Uniforme. Papá, papá, uniforme, Mike Uniforme, contato radar, saída Momo, se mantém a nível de voo 260. Só que mantém 260 na Momo, uniforme, Mike Uniforme. 109, voo 1982. Justo no 011, reporte no através da situação. Flip 5414, desse nível de voo 050. Tan 3859, chame Centro Recife na frequência 1288, alterna 135, decimal 3. 1288, 1353, 3859. Bravo, que mais que ele direcionar, chama pronto para o táxi. Romeu Oscar Bravo, prossiga. Romeu Oscar Bravo, ciente, reporte visual com campo. Ciente, aguarde para transferência, Romeu Oscar Bravo. Web 6729, alguma chance com a brisa da presente? Web 6729, chame Centro Recife na frequência 1251, alterna 133-25. 1-3-3-2-5, bom dia. Romeu Oscar Bravo, chame Torre 1-1-8-9-5. 395, Bravo. Salvador, passa Romeu Oscar Bravo. Romeu Oscar Bravo, ajuste 1-0-1-1, mantém a aproximação, reporta 2 milhas fora. Vai tomar 2 milhas fora, Bravo. A intenção é parte 3? Parte da bata, senhor. Gente, na bata. Espera, tá no 0, torre 1-1-8-9-5, altímetro 1-0-1-1. Autorizado o cruzamento após Quebec, Mike na Lima, chama o solo 1-2-1-9. Romeu, Golf, Vitor. 1982, solo aos 48, direita 121, décimo 9. Comandante, chama táxi. Papapá, Mike F Delta, o ajuste 109 da presente autorizado, perna do vento pela direita da 17, reporta cruzando final da 10, Mike F Delta. Mike F Delta, reportará cruzando hoje da 10. Agente Juliette Sanzulu, alinhar e manter, cabeceira 10. Cabral 3, Lilian. Gente, Romeu Oscar Bravo, autorizado a aproximar direto para a Bata. Vento 070 graus com 10 nós, reporte solo controlado. Bravo. Golf Vitor autorizado, pátio 1 no pátio 3. Grupo 5414. Escuta, prossiga. Qual seu plano recebe? Alto claro. Turquilo Delta, mantém posição guardando. Juliette Sanguzulu, autorizada a colagem pista 10, vento 100 graus, 129. 1982, chama antes até que seja, Juliette. Vai reportar, seja Juliette, 1982. Eu tenho um tráfego agora de pequeno porte, Charlie 402, está contornando o pátio em direção ao pátio 3. Assim que ele ingressar no pátio 3, via interseção, o senhor pode ingressar no portão 05. Entra agora o tráfego 1982. Delta no cruzamento 2 da 10. Autorizado cruzamento e girar base. Reporta na final da 17, baixo travado. Mike Eco Delta. Delta, reportará. Flexionamento com 073, 301. Papa Tango, 8 kg Delta. Táxi autorizado. Pátio 1 no Índia, ponto espera da 10, torre 1895. Altímetro 10 no 1. 2010, 9, 3, 5, 4, 4. Portanto, equipe de solo, assim que o Alfa Tango 4, Sênica, passar retaguarda, autorizado, pushback, sanamento, chama táxi. Após a passagem do Sênica, está autorizado, com 073. Motores, bom dia, Papa Romeu, Kilo, Serra Lima, aciona a identificação, autorizada a seguir da mão, reporte para a descida. Conde, controle 1208, aciona 0270. Quilo do Serra Lima, desse nível de voo 080. Gente, aguarde para o táxi, o Bravo que Luiz. Voo 1073 já pode iniciar. Oxi, senhor, só estou esperando o rapaz do Pig da Copa aqui. Assente. Agora em 1 no meu pés e chama o controle em 1208, tem um bom voo. 1208, Juliette Sanzulu. Torre o Mike Eco Delta na final, baixado travado. Mike Eco Delta, autorizado o pouso, cabeceira 17, o vento 100 graus, 13 nós. Mike Eco Delta, ciente. Enchendo um hangar pro outro. Vitor Kilo Delta alinhar e manter. Cabeceiro no zero. Para prosseguir a descida, 5414 Trip. Trip 5414, desça para 2000 pés. Ajuste no 011, a polícia da sinal ILS pode estabilizar. Pode estar estabilizado, descer para 2000, Trip 5414. Tem livre decolagem da 10, vento 100 graus, 139. Cabo que Luiz que não escuta. Após o ingresso do Serra Kilo Sikorsky da Mike Eco Delta, no Pátio 4, autorizado táxi, reporta na, no ponto de espera da OSCO. Bravo que Luiz. Juliette Tango Zulu, aguarde para voar direto ao destino. Vai aguardar o Juliette Tango Zulu. Vitor Kilo Delta decola ao 55, controle 1208, bom voo. 208, bom dia. Mano, muito bom dia, Papatango. Vitor Kilo Delta na Arbor. Papatango, Vitor Kilo Delta, contato radar, saída Arbor, sob mantém a nível de voo 100, cumprindo as restrições da carta. Cumprindo a restrição, Kilo Delta, sessão OCT. Papapá, uniforme Mike, uniforme, chame Centro Recife na frequência 12545, alterna 12685. Estabilizar o localizador, Trip 5414. Trip 5414, chame torre 11895. 1895. Kilo Serra Lima, reautorizado, disponível de voo 050. 050, Kilo Serra Lima. Torre Salvador, bom dia, Trip 5414. 5414, reporta baixado e travado. Reportaremos. Táxi 073 com 155 a bordo, Aracaju, 2 horas e 15. Sim, está com a direita, via Índia, ponto de espera da 0-12-98-95, acima de 0-1. Ponto de espera 1895, ponto de espera 73. Trip 5414, pouso autorizado, pista no 0, 1 graus, 149. Pouso autorizado, pista no 0, Trip 5414. Porto Salvador, Golfo 073, aproximando o ponto de espera da 10. No sentido Gol, mantém o ponto de espera. Vai manter o ponto de espera, 073. Confirme? É, manter. Restante? Prossiga, guardião 06. Sente, guardião 06, mantenha-se em condições visuais, 500 pés, reporte parque de Pituaçu. O 273 após o ATR, a linha mantém. Após o ATR, a linha mantém, vou no 073. Oscar Bravo, cópia. Cruzado 500 pés, direto pro norte. Controle 1208. A torre 11895. Destino São Felipe. Afirmativo, pode estar autorizado pelo corredor Axé, pelo litoral sul, decolando 97 com curva direita, mantendo 500 pés, ou em coordenação com controle para acender. Acione o código 5536. Quilo Serra Lima, ciente, mantenha o 050, tráfego 9 horas, 3 milhas. Subindo para 2.500 pés. Gente, mantendo 050. 54 no 4, posição 14 remota. Parte 1 no Alfa e Juliette. Quilo Serra Lima, tráfego superado, desça para 2.000 pés. Ajuste no 091. Autorizado final do procedimento NS após estabilizado. 2000, reportará estabilizado. Papatango Juliette, Tango Zulu, livre da restrição, livre subida para nível de voo 105. Então 06 para ingresso no circuito Chame Torre na frequência 118 decimal 9. Corre, guardião 06. E prossiga. 10 Pitua Sul, litoral, 510 ainda está um pouso direto na parte do Graia. 06 está transcondicionado? Eu ativo, Alto Charlie, 01 no 06. Guardião 06, ciente com o tráfego, decolou em sentido contrário, Bravo Luiz, Charlie 50, ingressando no Achão no meu pé. Reporte visual com o mesmo. Ciente ainda não visual, vou manter a separação, só 510. 073, decolado 04, controle 208. 208. Guardião 06, inicialmente mantém o Axé, reporte Itapuã. Tente, chamarei Itapuã, guardião. Submantene, voo 340. Da hora da Blindev 340, 073. Quilo Serra Lima, confirma intenções de pouso, 10 ou 17? Ah, 17. Ciente. Fiscal de Itapuã, guardião 06, aguardado. 06, ciente, prossiga direto para o Graé, agilizando, ajuste no 09. Já estou visual com o Quilo Isque, estou livrando o litoral para o Graé direto. O Bravo Quilo Isque visual com o guardião 06. Esse chama controle, 108, decolado 04. Juliette, Tanque Zulu, ciente, 1430. 20. O Quilo Serra Lima interceptou o localizador. Quilo Serra Lima chama em torno na frequência 118.95. 1895, bom dia. Torre Salvador, Papa Romeu aqui do Serra Lima. Serra Lima, informa o tráfego. Eco Charlie, 35, vai pousar no pátio do Graé. Ajuste 1011, vai modificar da presente, cancelar o plano? Positivo. Cancelado da presente, base pela direita para 17, o vento em Salvador, uma centena, 10 nós, reporte final, quilo, Serra Lima. Sim, chamada final. Final para o Graé, 06. São 3896, bom dia, chega da Mari, desce para nível de voo 060, ajuste no 0 no 1. 060. Gente. Papa Tango Bravo, Quilo Isque, mantém-se em condições visuais, corredor Axé, 1 no meu pé, reporte para o Dabá. Me chamou o solo, repete, foi de laser. Voo 983. 983 para Guarulhos, pronto, cópia? Pronto. Autorizado 360 Guarulhos, conforme a rota do plano de voo. Decolagem da pista no zero, curva direita, dial, lei da bridge. Após bridge, apes Zulu no meia, Bravo até o Zulu e após conforme. 120 decimal 8, 5540. Autorizado 360, Guarulhos, rota do plano, decola 10 curva de direita, da El, letra Brite, pós-Brite, do Pesulu 9. Controle 1208, transporte 5540983. Chamo para pushback esse número. Passará. Pouso autorizado na 17, o vento Salvador, uma centena, 15 nós, 1011 no ajuste. Gente, livre pouso para o Quilo Serra Lima. 0612, considere seu solo 08 para caixa livre. A avião 06, considero escola 08, frequência livre. Oscar Bravo, ciente, vai ter quanto fera? Confirma o controle? Gente. Confirma. Firmo, solo ao 10, direita, aerostrafe, cancelou estacionar, Serra Lima. Maria. Oscar Bravo, autorizar a decolagem, uma centena, 10-9-1011, no ajuste. Romeu, fica bravo, confirma só, PB. PB 03, senhor. Bravo, decolado aos 11, ingresso a cheque, controle 1208. Bravo. Mantenha o 08. Flecha 91, tente novo contato com a base. Carcará, ciente, aguarde transferência. 1076, chame Centro Recife na frequência 125.1, alterna 133.25. 25133251073. Carcará, serviço radar terminado, 59 milhas, sudoeste do VOR de Salvador, chame Lelos na frequência 120.1. Salvador, Vitor Filho Delta, da frente, é o prosseguido 105, gente, Juliette, estamos juntos. Salvador, Papa Romeu, nosso abraço. Confirme, Vitor, Kilo Delta. Sim, estamos aqui no 05, mas tentando subir no 105. Gente, livre ascensão a 105. 105, Flecha 91, desça para 4 mil pés, ajuste no 091. Ele desce para 4 mil pés, ajuste no 091. Bravo que o Luiz, que frequência livre para coordenação. Papá Romeu, Oscar Bravo. Prossiga. O piloto da aeróbica já passando para essa porra, vai com posição, feliz, tá? Com 3 agora, mas tem que ter 10, pode. O meu Oscar Bravo, ciente, mantém-se em condições visuais. Na escuta do controle, 500 pés. Ajuste no 09. Bravo.